frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz. Um passo para frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz. A cada sol que brilha eu me sinto um abençoado, pois meu lado positivo continua estimulado. Mesmo com o tempo embaçado, eu sempre deixo um recado. Não me veja como inimigo, me queira como aliado. Eu sei que é difícil admitir, mas a falsidade, pilantragem anda solta por aqui. Estão todos no mesmo barco remando pra conseguir. Mas se vê a cor das notas, um já pensa em dividir. Com a corda no pescoço, sente toda a pressão. Só desorientado se perde na escuridão. E quando busca abrigo, ninguém lhe estende a mão. É o preço alto que se paga pela sua ambição. Mas de qualquer jeito, mesmo assim eu vou lutar. Não é meia dúzia de opaco que vai me atrasar, pois tenho muito a fazer pra não me deixar levar. Os pensamentos e sentimentos vou multiplicar. Mostro desenvoltura em cima de qualquer base. Evolução é necessário para se mudar de fase. No trajeto da minha vida tenho muito a percorrer. Já que vesti a camisa, eu tenho mais é que vencer. Porque um passo para frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz. Um passo para frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz. Somos homo sapiens em constante evolução, mas basta poucos tímidos para se perder a razão. Sempre trafegando em redes sociais, cometem erros banais, os mais simples aos mais letais. Recuso o brilho das estrelas, prefiro o calor do sol pra ter acesso ao processo certo, perda de sangue e suor. Algumas vezes pra ajudar o coletivo e manter a chama acesa interna que queima por dentro e deixa vivo. Sigo bem diferente de uma parte que não sabe o que quer. Se vai pegar no mic pra levar mensagem ou pra catar mulher, ou com foco de só ficar na esquina vendendo no adrenalina, só iludindo os coitados com a rapa da cocaína. Não é o pipi das minas, quer ser o king das rimas. E a mentira que derrama não me contamina. Eu tô armado até os dentes, nadando contra a corrente. Feito coração de pedra, sempre honra minha patente. Enxerga a luz no fim do túnel que eu mesmo construí. Pois os problemas não são tantos pra me fazer desistir. Porque eu nunca esqueço o que diz. Um passo para frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz. Um passo para frente e pra trás, cê não volta mais. Sou a agonia que se sente quando não se busca paz. Então só arranja os dentes, força angusta é demais. Aliado, oponente, nessa guerra tanto faz.